apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 sugere para hoje mais uma edição de Sertanejo Pop Universitário, às 18 horas. Às 19, dedicamos 30 minutos ao fado, na quarta edição de Uma Casa Portuguesa. Comece a noite da melhor forma, com Dance Music à meia-noite até às 2 da manhã. Target Radios, a maior e melhor rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Hey, Sound System. Ain't that Mr. Mister on the radio? Pop Hits. Number 4. Number 3. Só os loucos sabem. Pop Hits. Number 2. California girls were unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top. Pop Hits. Number 1. On the front row of my left side brains, I knew I.

wish you all could be California girls. Bob Hicks. Never say never. Dia Brasil e Mundo, acompanhando a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios, Rede Internacional Target Radios. E você acompanhou mais uma edição do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, portal que é referência para o mundo. Tá tudo bem aí? Na paz de Deus? Espero que sim. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. E na manhã de quinta-feira, 5 de agosto de 2010, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Justin Bieber and Jaden Smith, Never Say Never, a mais votada na manhã. Número 2, Katy Perry and Snoop Dogg, California Girls. No terceiro lugar, Charlie Brown Jr., Só os Loucos Sabem. Número 4, Kelly Rowland and David Guetta, Commander. E na posição de número 5, Train, Hey Soul Sister. Uma excelente quinta-feira pra você. Bom, esta foi apenas a primeira edição do Dia do Pop Hits. A tarde pode estar tudo diferente. Pede aí o seu som favorito quantas vezes você quiser. www.targetw.com e aproveita e confere tudo, mas tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento no portal que é referência para o mundo, targetw.com. Abraço às mais de 1000 rádios afiliadas a Target no Brasil, com a maior cobertura e audiência do rádio no país. E também às nossas afiliadas internacionais pela Target International, emissoras espalhadas pelo mundo todo para milhões de ouvintes que amam a Target e que são a razão de tudo. Everybody loves Target! A qualquer momento estou de volta aqui na maior audiência do rádio e fica combinado. À tarde a gente se encontra em mais uma edição do Pop Hit pela rede internacional Target Radios, da qual a sua rádio favorita faz parte. Até já, baby! E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.